ressuscitar a vida de um bom malandro. Nos becos da favela ele foi elaborado, a mãe desinformada e o pai um viciado. Meses se passaram, no rosto é só tristeza. A mãe dá parte ao filho, deitada sobre a mesa. O pai não está presente, nasce seu pivete. Nem quadra, é só malote, está feito um 5-7. O pai tem atitude, garantiu, ganha pão. O moleque ainda pequeno não conhece a maldição que levou seu pai para a mira do canhão. 3 tiros na cabeça e 1 no coração. Vê o sangue do seu pai escorrendo pelo chão. Com 8 anos de idade não entende tudo aquilo. A polícia mata mesmo, esse é o seu estilo. Agora no barraco revoltado ele está, com sua coroa lhe ensinando a rezar. No dia do velório ele olha e não acredita. Vê seu pai deitado, morto pela polícia. Na missa de 7º dia ele está presente. Muitas coisas passam pela sua mente. Inocente, não sabe o que fazer. O que fazer? O que aconteceu? Como pôde acontecer? Difícil de entender, o futuro é sofrer. Isso quer dizer se ele não se envolver. Conhece toda a raça, convive com sofrimento. Apenas mais um fato, assim dizia o elemento. Apenas mais um fato, assim dizia o elemento. Isso não é filme, isso não é novela. Apenas mais um fato que acontece na favela. De um mano ponta firme, não se entregou a ela. Com respeito e humildade sobrevive na favela. Isso não é filme, isso não é novela. Apenas mais um fato que acontece na favela. De um mano ponta firme, não se entregou a ela. Com respeito e humildade sobrevive na favela. O moleque é cabeça, não desanda na função. Com 12 anos de idade ganha seu primeiro 8ão. Segue os passos de seu pai, já trabalha pro patrão. Dinheiro vem chegando, não precisa de esforço. Adianta o seu lado, garante seu almoço. Na banca dos malucos, um dos mais considerados. Porra, dessa idade já adianta o seu lado. Sua mãe não desejava isso para o seu menino, mas não foi a sua escolha, esse foi o seu destino. Ela com certeza não podia falar nada, pois era o seu filho agora quem a sustentava. Ele não usa drogas, conhece o final. Nas ruas da cidade ele propaga o mal, mas sempre com humildade e um fator fundamental. Criminalidade, estrada de incentivos, mas diz que não tem pressa pra alcançar objetivos. O mano é sangue bom, se roda segura bronca. Na noitada é só gelada e tudo por minha conta. Agora adolescente respeitado na favela, dá valor à sua quebrada, foi criado dentro dela. Com a morte do patrão ele assumiu o cargo, a farinha é da boa. Vai sentir o gosto amargo em meio de safado. Cagueta pilantragem, foi matando um por um. Foi mostrando a sua imagem para aqueles que queria tomar o seu serviço. Vai voltar na bala, esse é meu compromisso. Isso não é filme, isso não é novela. Apenas mais um fato que acontece na favela. De um mano ponta firme, não se entregou a ela. Com respeito e humildade sobrevive na favela. Isso não é filme, isso não é novela. Apenas mais um fato que acontece na favela. De um mano ponta firme, não se entregou a ela. Com respeito e humildade sobrevive na favela. Agora é de maior, tem que ficar ligeiro. Cuidado pra polícia não pegar o seu dinheiro. Sozinho no barraco ele lembra do seu pai. Do futebol na terra tropeça mas não cai. Da lágrima que escorre promete vingança. Não sabe quem matou, mas tem a esperança de um dia ter a sorte de trombar esse cuzão. Estourar a cara dele com pistola e 3-8ão. Vê o sangue do maldito escorrendo pelo chão. O mano dá ideia, a polícia vem aí. O cerco está feito e não tem como fugir. O jeito é encarar, é vida ou caixão. De repente deu de cara com a mesma maldição. Mas o mano foi ligeiro, sacou o seu 8ão. Sentou o dedo no PM, sem dó e sem perdão. O outro já veio na perseguição. Conhece a favela como a palma da sua mão. Deu perdido,